De manhã nós vimos que armas Deus tem para nos pôr em liberdade, os recursos de Deus para nossa libertação, e agora vamos ver algumas áreas importantes para nós examinarmos juntos. Queria começar falando um pouquinho sobre laços de alma. Nós estamos tratando com essa área da nossa vida, essa área, a área que Deus quer santificar, está separando-nos para Ele, tirando todo o poder do pecado. Nós vimos o que são fortalezas, vimos sofismas, vimos altivez, alguma coisa sobre o nosso pensamento. Agora, algumas áreas da nossa vida onde essas fortalezas, sofismas, altivez aparecem, e nós identificando isso, nós podemos dar um grande avanço nessa área de libertação. Alguns laços entre almas, então. Pais e filhos, líderes e liderados, amigos, marido e a esposa, e também o homem e Deus. Tem muitos laços que nos unem e que são laços importantes na nossa vida. E nós vemos nas Escrituras vários episódios na vida de homens e mulheres que tinham fortes laços entre eles, e isso era bom. Mas tem laços que não são bons, e a palavra então nos ajuda como sair desse cordão umbilical, né? Coisas que os anos vão formando, e essas fortalezas então vão aparecendo. Então eu queria falar um pouquinho sobre Gênesis capítulo 2, versículo 24. Uns anos atrás, o Senhor me fez pensar um pouco sobre esse versículo. E eu tinha dito a Deus que quando eu tivesse oportunidade, eu sempre ia fazer alguma referência sobre essa palavra. E a primeira oportunidade foi um casamento de um casalzinho bem chegado a nós. E eu falei um pouco sobre isso. O texto diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E no casamento do Paulo e da Marta, eu fiz esse pequeno comentário, que era preciso que eles deixassem pai e mãe para que pudessem ser um. Isso deu um problema tão grande. Eu consegui sair do casamento ileso. O pai do noivo queria me matar. O pai da noiva adoeceu. Foi um desastre. Daí eu fiquei me perguntando, mas será que eu escolhi uma palavra tão errada para esse matrimônio aqui? Mas foi Deus que falou. Mas é uma palavra profunda de Deus para nós. Porque nós só podemos ser um se nós deixar alguma coisa. Não dá para ser um trazendo pai e mãe. trazendo sogro e sogra, trazendo irmãos dele e dela. E Deus fala com clareza: deixa o homem pai e mãe. E deixar pai e mãe não é sair da casa dele somente, porque às vezes ficam logo perto ou ficam muito longe, mas o laço esse não rompe, não termina. E o casal nunca pode ser um, por causa de não ter deixado pai e mãe. Deixar pai e mãe é deixar todas essas coisas que hoje nós estamos falando, algumas heranças, algumas coisas que vão passando de pai para filho. E tem muita coisa que vai estragando a vida de um e de outro. Depois eu também cresci um pouco em comunicar essa palavra. O João Nelson disse assim: tu está sendo muito duro para comunicar essa palavra. É a palavra de Deus, mas tu está sendo muito forte. Tu diz que tem que deixar pai e mãe. Daí eu perguntei para ele: mas o que que se diz deixar pai e mãe? É deixar pai e mãe? Como é que é? Deixar pai e mãe é deixar todas essas coisas que vem vindo de geração em geração. Tem maldições, tem muitas fortalezas, tem muitos sofismas, muitas coisas. E isso nós temos que deixar. Deixar pecados, deixar tantas coisas para trás, para, junto com nossa esposa, nós sermos um. Se estamos ligados ainda com a mãe, com o pai, tem filhos que não se desgrudam da mãe, estão casados e dizem assim: bah, que coisa boa era o doce que a mãe fazia, como ela passava uma roupa. Nunca conseguem ser um, porque sempre tem um terceiro no meio dessa situação. Então Deus quer trabalhar nessa área na nossa vida. Alguns precisam deixar algumas coisas com seus pais, com sua mãe, pecados que cometeram na casa do pai, na casa da mãe, e precisam romper com esse pecado. O texto lá de Deuteronômio, quando nós vemos a vida de Maria e de José, que ela estava grávida pelo Espírito Santo, ela podia ter perdido a vida dela se não fosse a interferência do Senhor, porque ela tinha desonrado a casa do pai. Não era somente porque ela tinha fornicado, porque ela apareceu grávida, mas não era por isso, é porque ela tinha desonrado a casa do seu pai. Isso diante de Deus é determinante, era uma lei que Deus tinha criado. Então, deixar pai e mãe é deixá-los, romper com laços, com tradições. Tem gente que passa de pai para filho brasões que estão cheios de obras de demônios, que o primeiro que fez aquilo nunca disse para o outro o que era aquilo, e aquilo faz parte da vida da casa, e há destruições sérias. Deixar pai e mãe para se unir com o seu marido é de vital importância. Os irmãos vão ter a oportunidade de examinar diante do Senhor. Nós estamos diante do Senhor e pedimos a Ele que Ele sonde o nosso coração. Vê se, quando casamos, deixamos realmente pai e mãe. Eu sei de histórias assim, que o pai vai fazer compras no supermercado e leva para casa da filha, leva para casa do filho, paga suas contas. Não rompeu nada ainda. E nem tampouco ajuda os filhos a crescerem. Então, esses laços entre almas são muito sérios, são adquiridos, são formados. Às vezes, são fortalezas imensas e precisa isso ser tratado. Então, se algum dos irmãos, algum dos casais tem alguma dificuldade nisso, aí eu nem me lembro mais como foi. Agora eu ministro com quem vai casar. Quando tenho essa responsabilidade de dizer alguma coisa, eu antes converso com o casal, faço eles irem aos seus pais, agradecerem por tudo que receberam deles, romperem junto com eles tudo quanto é coisa que não serve para ir adiante. Hoje, para se casar, é mais fácil descasar do que casar. É mais complicado casar. Eles não querem hoje fazer casamento com comunhão de bens, porque complica se tem que se desfazer disso depois. E casar para não ter comunhão? Que isso? Hein? Aqui o Senhor diz que é para deixar pai e mãe para serem uma só carne. Então todos esses impedimentos de hoje estão acontecendo. Mas essa é uma palavra lá de antes de Adão. Adão nem precisou ter isso, né? Ele não deixou ninguém, mas os seus filhos precisavam, porque essa era uma palavra importante na vida de quem vai casar. Vocês lembram quando casaram? Olhem um para o outro. Vocês deixaram pai e mãe? Vocês romperam com laços? Ainda estão enlaçados com eles? Ou seja, são uma só carne? Glória a Deus. Até que a morte os separe. Aleluia. Está diante do Senhor tudo isso. Deus nos conhece, sabe como tudo isso aconteceu. E por outro lado, pais com filhos também é um outro tipo de laço. Pais com filhos, nós temos vários exemplos nas escrituras sobre isso. Lembram do amor de Jacó por... Lembram? Ele amava tanto José, ficou enlaçado com José. Os outros 11 filhos tinham muito menos valor, porque para Jacó, José era o preferido. Como estão nossas relações com os nossos filhos? Temos laços assim com eles? Às vezes os filhos apresentam algumas enfermidades no princípio da vida e a mãe ou o pai se dedica mais para um do que para outro e cria um problema para o terceiro. Laços com os filhos. Romper com todas essas coisas que nos impedem de crescer, impedem de ir adiante. São exemplos bem claros que nós vemos nas escrituras e às vezes somos exemplos para seguir adiante. Sim, pode falar. Isso mesmo. Laços que vão pondo problemas para esse filho, como o Asaf está nos ajudando a ver alguns casos, né? Tudo isso, vocês precisam examinar isso diante de Deus. O Espírito de Deus é que sonda o nosso coração e vê se tem alguma coisa que não está bem. E esses laços precisam ser rompidos. Nós vamos ter um tempo de oração e o Senhor vai falar com cada um. O Senhor se lembra de tudo. Nada passa de qualquer jeito. E principalmente quando nós pedimos a Ele que sonde o nosso coração. Ele é fiel. Ele é fiel para nos pôr em liberdade. Se há fortalezas na família, se há fortalezas em casa, elas podem ser destruídas por essa luz de Deus que vem e revela todas essas coisas que nos separam do amor de Deus. Laços relacionados por relacionamentos físicos antes do casamento, laços que vão indo adiante, trazendo espíritos de impureza, de prostituição, tantas coisas, por causa de laços que não foram tratados, não foram rompidos, não foram curados, ainda tem coisas a tratar. É bom que nesse dia de hoje a gente possa pôr fim a algumas coisas. É só olhar para a nossa esposa e cantar para elas alguma coisa, e eles cantarem alguma coisa para elas e elas para eles. Foi muito bom nós nos expressar para a nossa esposa através de cântico. Mas não podem ficar outras coisas que não são cânticos na sequência da nossa vida com ela e com ele. Amém? Precisa ser isso bem tratado, bem limpo, não só com os mais jovens aqui, mas com os mais velhos também. Então, esses laços ocasionados por relações, palavras entre casais e acabaram não casando, palavras que ficaram soltas. Conheço um presbítero. Quando eu conheci ele, eu olhei para ele e para a esposa e vi eles tão separados assim. Fiquei olhando para aquele quadro ali. E eles tinham um filho já. E um dia, ministrando esse assunto com ele, o Senhor fez ele lembrar de laços antigos com uma moça que tinha sido noiva dele. E ele acabou não casando com ela e casou com essa que estava do lado dele. E essa que estava do lado dele, ele não tinha nada com ela, era a esposa. Porque tudo ele tinha conversado com a outra quando eram noivos. Tinham falado do que ia acontecer, do que foi, do que... Fizeram planos, sonhos, né? Palavras assim, se eu não caso contigo, não caso com mais ninguém. E foi isso que aconteceu. Ele casou, mas é como se não tivesse casado. E ela, essa moça, não tinha casado com ninguém. Porque ficou presa nesse laço que tinha estabelecido junto com esse nosso irmão. Ministrado, ele ficou livre, começou a acertar com a esposa dele algumas coisas, romperam algumas coisas, e eu aconselhei que ele fosse procurar essa que tinha sido noiva dele, e ele fez contato com ela e procurou ela, pediu perdão para ela de tudo que ele tinha proferido, e ela liberou a vida dele também para tudo que ela tinha proferido e que amarrava, enlaçava esse homem com sua esposa. E ela, que poderia ter casado com outra pessoa, talvez, não podia, porque tinha uma palavra maldita que ficou enlaçada nessa palavra. laços que precisam ser rompidos, laços que precisam ser desfeitos na presença de Deus, para acertar essa continuidade da vida do casal. Amém, amados? Oramos juntos um pouco sobre isso? Vamos pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração, vê se há alguma coisa que não está certa, alguma lembrança, nesse sentido de laços com uma outra pessoa ou alguma coisa parecida. Quando nós souber de alguma coisa, nós vamos aplicar os quatro pilares para pôr em liberdade tudo isso e nossa alma ficar desenlaçada. Esses laços nos impedem algumas coisas. Nós cuidávamos de uma senhora que estava separada do marido. Houve uma dedicação muito grande para essa casa da Alzira e minha durante muitos anos. Tivemos alguns anos nesse assunto. Ela tinha uma filha que ela tinha problemas mentais, essa moça. E eram situações sérias dentro da casa dela, e ela sozinha com aquela filha. O marido foi embora porque a filha ficou doente desse problema mental. E um dia, conversando com ela, ela me disse assim: Rogério, Deus está me lembrando de uma coisa. Na noite do casamento, sentou na mesa, que era para a família, para os noivos e os pais, e a minha sogra olhou para mim e disse assim: tu nunca vai ser feliz. Ai, que presentão, né? Tu nunca vai ser feliz, vocês vão se separar. E essa palavra, quando foi dita, Satanás ouviu essa palavra e tratou de fazer aquilo uma verdade. E o dano nessa casa foi muito grande, muito grande. Sim. Amargura, né? Coisas terríveis assim, né? E a gente fica sabendo de várias coisas, e quando começa a tratar com uma pessoa, quando nós chegamos em Cristo, nós vemos com muitas deficiências desse tipo. Precisamos pôr isso em ordem diante do Senhor, né? Quem sofreu o abuso dos seus pais, né? Tem muito isso. Nós lá no Rio Grande do Sul, nessa parte da colônia, existem muitas coisas desse tipo. E esses laços, essas relações ilícitas, trazem decepções na vida de um e de outro. Tudo isso está diante do Senhor. Ele tem poder para pôr em liberdade os oprimidos, liberdade os algemados. Lembram do texto de Jesus? O Espírito estava sobre ele, o Espírito está em nós para nos ajudarmos uns aos outros. Nós podemos romper com essas cadeias, com esses laços diante do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vou ler algumas citações para que o Espírito Santo possa tomar isso e, se alguém precisa lembrar, tem essa palavra. Eu trouxe de Porto Alegre, nós não distribuímos dentro daquele pacote que veio. Ali tem um pequeno encarte do livreto que nós usamos para a cura da alma. E esse encarte, ele traz algumas palavras, como eu vou ler agora por falta dele aqui para distribuir para vocês. E isso ajuda, faz nos lembrar de algumas coisas que estão diante do Senhor. E o Espírito, ele vai usar coisas assim para trazer aquilo que está escondido, aquilo que precisa ser tratado, rompido. Eu vou ler para vocês. Laços entre almas, então. Não deixou pai e mãe quando casou. Tem uma ligação com um ou mais filhos fora do padrão de Deus. Ou seja, preferência de um, preferência de outro. Ama mais um do que o outro. Sofreu abuso sexual por um dos pais. Tem ou teve alguma veneração, admiração anormal por algum pastor ou líder. Sofreu decepção com algum pastor ou líder. Teve relacionamentos sexuais ou íntimos com outra pessoa que não era seu cônjuge. Teve algum namorado ou namorada de quem ainda lembra e sente saudades ou prazer. Teve relacionamentos fantasiosos. Platônicos, de Platão, né? Coisa filosófica, uma coisa sem base nenhuma. E outras tantas coisas que o Espírito Santo agora vai se valer para pôr em liberdade aqueles que precisam aqui. Amém? Oramos juntos? Obrigado por tua presença em nós, Senhor. Colocasse o teu Espírito em nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E temos ouvido desses laços que precisam ser rompidos. Aqui foram citadas algumas coisas, Senhor, mas tu podes, pelo teu poder, trazer tantas outras coisas à lembrança dos nossos irmãos aqui, para que todos aqui possam ser livres, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, para que venha tempo de livramento, de rompimento desses laços, acertos entre pais e filhos, entre filhos e pais, acertos entre o casal com seus pais, o deixar pai e mãe, palavras malditas. Ó Senhor, sonda cada um dos meus irmãos, cada casal, sonda eles, sonda-os, Pai. Tu disseste que tudo que está escondido vai ser revelado, tudo que está escondido vem para a luz, por causa de tua presença, Senhor. Nada pode ficar escondido aqui, porque estamos diante de ti para cortar laços, desfazer situações. Por isso, Senhor, tomamos a autoridade do teu nome para prender o inimigo em nome de Jesus, para que ele não possa ter influência nenhuma em decisões importantes aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, tu que sondas e nos conhece, por favor, Senhor, essas fortalezas que se formaram na vida dos meus irmãos, impedindo que penetrasse a tua luz e fosse rompidas situações de tristeza, de tantas coisas, Senhor. É operando na vida de cada um, Senhor, aqui. Opera no profundo e no escondido, Senhor. E traz para a luz aquilo que é importante. Traz, Senhor. Os irmãos que têm alguma coisa para colocar, coloque para o irmão que está ao lado. Temos um tempo de arrependimento, tempo de perdão, de confissão. E de restituição. Em nome de Jesus, somos um corpo aqui, membros com membros. Se alguém lembrou-se de alguma coisa que o Espírito está trazendo, diz para teu marido ou para tua esposa e vamos orar por todos, rompendo com todos esses laços, em nome de Jesus. Obrigado pelos teus recursos, Senhor. Essas armas espirituais para remover todas essas situações. Muito obrigado pelo poder que há no teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Te bendizemos, te exaltamos. Penso que isso vai ser, na continuidade dos dias, isso vai ser tratado. vocês vão poder abrir melhor uns para os outros, para aqueles que têm autoridade sobre o relacionamento de vocês. O que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer na vida de vocês. Aleluia. Deus está falando com os irmãos. Vamos ter um tempo ainda. Segunda área que queremos ver é amargura, rejeição e ira. Nós falamos um pouco sobre a ira. Queremos falar um pouco sobre amargura. O texto de Hebreus 12 diz que nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio delas muitos sejam contaminados. Essa palavra, ela diz que é uma raiz que vai indo e vai levando todo o poder de destruição. E diz aqui que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então a amargura não é uma coisa só numa pessoa. Essa amargura, ela vai andando como uma raiz maligna para contaminar muitos. O texto de Tiago, capítulo 3, diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Fala de inveja amargurada, não é só uma amargura. Amargura é mesmo que tristeza, sofrimento, mágoa, é um sentimento solidificado, assim como nós falamos daquelas pedras, naquelas fortalezas, assim também tem coisas que vão se formando anos e essa amargura vai indo adiante, são sentimentos solidificados no coração, causando situações vividas não devidamente tratadas. Uma pessoa amarga é difícil de relacionar, porque essa raiz vai indo e vai trazendo com ela danos muito grandes. Se ficasse só a amargura, mas depois da amargura vem o rancor. É uma indisposição de perdoar. Quando essa amargura cresce no coração, essa área solidificada por isso, é uma indisposição para perdoar. Não deseja reconciliação. Uma pessoa rancorosa é assim. Ela não quer se reconciliar, não quer perdão. É difícil de ficar livre. E passa para um outro estágio que agora é ódio ou ira. Do rancor vai para o ódio. E o ódio é um desejo não só de não se reconciliar nem perdoar, mas o ódio é de fazer o mal para a pessoa. o dano vai crescendo. E uma pessoa que odia, ela chega até a morte. E são muitos os motivos, né? E às vezes tem motivos, até pela maneira de ver, julgados como tinha razão de ter assim. E saindo depois do ódio vem a vingança. Estágios na vida de uma pessoa não tratada na amargura, vai crescendo, vai ao ódio, vai o rancor, vai ao ódio e a vingança. A vingança é a que busca não só desejar o mal, mas matar mesmo. Aqui está falando de toda essa ação demoníaca nisso. Alguém disse uma palavra para alguém e entra no coração uma flecha, né? Vai ficando amarga, vai ficando rancorosa, e assim vai indo. E essa raiz, como diz lá em Hebreus, a raiz da amargura vai brotando e vai indo, vai adiante, até contaminar famílias inteiras. Isso pode acontecer com relacionamentos que causaram feridas, relacionamentos entre marido e mulher. Uma mulher amarga é uma coisa séria. E o homem amargo é pior. Que relacionamento pode existir entre alguém onde há amargura, ressentimento, ira? E pode vir de muitas maneiras. Sonhos não realizados, nós estávamos cantando aqui. Sonhos é para se realizar, né, Azaf? Quando eles não se realizam, pode trazer amargura, ressentimento, ódio, vingança, perdas de pessoas. Às vezes há uma perda, alguém morreu por um acidente ou por qualquer coisa, e nós somos cheios de amargura para com Deus. E o inimigo, então, ele tem um prato sempre pronto para devorar, né? Ele vai vindo de jeitinho, e aquelas fortalezas que ele vai colocando. Não entra a luz de Deus, a pessoa não sabe como se defender de toda essa pressão do inimigo, fica amarga, não sabe perdoar, não sabe como reagir para isso. Sim. Ela faz todas as pessoas se matarem. nessa área de amargura, nós temos também o assunto de rejeição. Algumas pessoas que foram rejeitadas por seus pais. Nós conhecemos muitas histórias sobre rejeição. O marido telefonou para a esposa que estava ganhando seu neném no hospital, já tinha ganho, ele telefonou para ela e perguntou para ela: é menino ou menina? E ela disse: é menina. E ele desligou o telefone. A criança não estava nem perto daquela situação. Satanás soube atacar essa criança. Tem muitos casos de pessoas com problemas sérios de rejeição. E às vezes rejeições no ventre, muitos casos de homossexualismo por rejeição dos pais aos filhos. São sentimentos na alma que normalmente têm sua origem na infância, no relacionamento com os pais e os irmãos. Pai que rejeita os filhos, mãe que rejeita os parentes ao redor. É um sentimento que Satanás vai fazendo aquelas fortalezas. Lembrei de uma moça entre nós que ela se tratava por causa de problemas de epilepsia durante muitos anos. Ela tinha mais ou menos uns 15 anos quando foi nos procurar. E ela tomou remédio para se manter equilibrada durante toda a sua vida. Ela foi muito rejeitada na escola. Vocês podem imaginar uma menina que às vezes caía e tinha esse problema epilético. E o sofrimento dessa menina era muito sério. E um dia ela veio nos procurar. E eu tinha conversado com ela antes que ela perguntasse algumas coisas para a mãe dela a respeito do início da vida dela. Aí quando ela chegou lá em casa, ela disse que tinha conversado com a mãe e a mãe tinha perdoado ela na noite anterior dela ir lá em casa. E ela me contou a história que a mãe agora tinha contado para ela. A menina nasceu e precisava fazer uma pequena correção, uma pequena cirurgia, uma coisa simples, mas que era bom que se fizesse naquela hora. E o médico veio falar com a mãe e explicou para ela o que era preciso fazer. E a mãe disse assim: ah, era preferível que ela tivesse morrido. Essa menina sofreu 15 anos. Tomava remédios fortes por causa de uma coisa que não era um problema físico nem mental, um problema de rejeição. Aí oramos com ela ali em casa, acabou. Deixou remédios. A mãe pediu perdão a ela, se reconciliaram, né? Toda essa. Super bem. Não teve mais nenhum problema. Tem vários problemas que vão aparecendo, que muitos deles são lá do início da vida, lá nos primeiros dias, nas primeiras horas, na hora do parto. Conhecemos uma senhora, ela tinha um problema interessante, ela tinha uma pessoa que seguia ela a vida toda. Ela sempre olhava e ela sempre tinha a impressão de ter alguém ao redor. E assim viveu a vida toda. Ela já tinha filhos, ela casada, com filhos. É, mais ou menos. E fomos, estávamos na casa dela, jantamos juntos, e ela, de repente, ela contou essa história para nós, que sempre tinha alguma coisa que acompanhava ela. É hoje. Daí ela então contou que a mãe dela passou muitas horas em sofrimento para que ela nascesse. E era num lugar onde tinham poucos recursos. E ela estava num sofrimento, essa mãe dela. E quando não aguentava mais, que a situação já estava de muitas horas, eu acho que mais de dia, né? Uma coisa assim. A mãe dela lembrou de uma amiga dela, que era espírita, e pediu ajuda para ela. Sim, ela já tinha morrido, essa mulher, e ela pediu para fulana, para falecida, para ajudar ela. E ela percebeu que veio um vento no quarto e a menina nasceu. E ele se achava dono dela, esse que vivia ao redor dela. Aquele sombra, diabo, né? Pode ser outra coisa, né? Sim, depois ela... Daí isso lá no início da vida, né? E ela disse que estudando sempre aquela... Já pensou que coisa horrível, né? Alguém ao teu redor a vida toda. Aí fomos orar com ela. Eu disse assim, vamos orar então e vamos pôr fim a essa situação. Quando vamos orar, então se manifestou esse cara que estava ao redor dela a vida toda. Daí ela disse assim, Rogério, olha, ele está aqui. Eu disse, aleluia, que bom. Hã? Daí ela viu quem era, a vida toda. Daí eu disse, bah, que legal que ele veio aqui. Daí prendi ele em nome de Jesus. Eu disse, não, agora tu vai ficar preso aqui, tu não vai vir fazer a tua festa aqui, não. Daí eu disse para ela, olha, agora tu diz para ele o que tu quer dizer, que tu, todo esse tempo aí, não tem nada com ele. E ele desfez, e ela desfez, né? Falou com ele. É que pro diabo ele que deu vida para ela, né? É. Ele disse isso para ela, mas tu é minha. Se eu não tivesse vindo, tu não teria nascido. Olha que complicação, né? Mas, é. Daí ficou livre a irmã, né? Ela mandamos embora daí os demônios e ela ficou livre. O outro dia à noite, nós estávamos nessa cidade ainda, e terminou a luz na cidade. O marido dela era um médico. E ele estava de plantão no hospital. E ela estava sozinha com as duas filhas. E, de repente, ela lembrou da situação, né? Daí ela tomou uma posição no Senhor e não deixou que medo ou qualquer coisa voltasse ali. E me ligou. Disse assim, olha, eu sou uma vencedora. Porque mesmo sem luz, ele não voltou, não me incomoda, estou livre. Não sentiu medo, nada. Mas esse assunto de rejeição, uma situação complicada para muitos. Essa rejeição, quando há rejeição sobre filhos, né? O marido não queria mais ter filhos por problemas financeiros. E a gente vai dizendo de vez em quando algumas coisas e Satanás também vai ouvindo algumas coisas e vai tratando de pôr em escravidão alguém. Tem muitos casos de rejeição. Crianças que não saem dos hospitais por morrerem por causa de ter sido rejeitada. Muitas pessoas que que são adotadas vêm com problemas sérios. Já ministramos com muitas pessoas, né, mãe? De pessoas que, porque são rejeitadas, são entregues para alguém, alguém cuida delas, mas o problema continua. Abandono também. Hoje isso é muito comum, né? Pais que rejeitam seus filhos e vivem na casa. Pais que rejeitam seus filhos e não estão mais em casa. Pais que abandonaram seus filhos. E tem situações. É certo que entre nós aqui tem alguém que tem algum tipo de situação em casa, pessoal ou em casa, família. São sentimentos que vão trazendo todo tipo de problema. Relacionamentos, submissão à autoridade. Tem sido uma das áreas de ataque mais intenso de Satanás para a destruição é essa. Rejeitada por qualquer coisa. E essa rejeição acompanha alguns outras situações, né? Agressividade, complexos de inferioridade, de superioridade, posição de domínio. Se por um lado alguns são rejeitados, outros são, no mesmo espírito, são revoltados. Estava explicando para um casal hoje, quando conversamos, o problema de rejeição e revolta. São dois espíritos que trabalham associados, e isso dá o nome de uma doença que chama-se esquizofrenia. É difícil de atender uma pessoa esquizofrênica. Fiquei atendendo Carlos Augusto, muitos anos, né? Muitos anos. E só tive uma oportunidade com ele quando estava pregando o evangelho para ele, em tantas tentativas, que ele me desse atenção. E naquele dia, por misericórdia, muita oração, esse homem disse sim para o Senhor, mas sempre comprometido para segurar esse homem esquizofrênico. Era uma coisa terrível. Os pais passaram muitas lutas. E quando tu vai ministrar com ele sobre esse espírito de rejeição, a pessoa tá humilhada, tá naquele problema de rejeição, tá arrasada, tá triste, tá batida. E tu vai ministrar para vencer esse tipo de demônio que ataca ela, daí vem esse outro da revolta e ataca. Daí fica violento com a gente, quer bater na gente. Se bate, ele batia, ele saia correndo na sala e dava uma cabeçada na parede lá, vinha para outro. Se tu atacava esse da revolta, tu não tem paciência comigo. Chorava. Aí tu atacava esse espírito que provocava essa situação de tristeza e ele ficava revoltado. E é uma associação entre demônios para destruir uma vida. Fica comprometida, Espírito controlador. Também essa rejeição traz um outro espírito que fala de teimosia. Teimosia. Que é um espírito de idolatria, né? Resistência ao aprendizado, espírito de crítica, rebeldia, personalidade possessiva. São algumas características assim que acompanham esse sentimento de rejeição e revolta. Oramos sobre isso. Se os irmãos lembram de alguma coisa, se o Espírito Santo presente, ele vai fazer lembrar de alguma coisa, eu quero trazer algumas palavras que podem fazê-los lembrar pelo Espírito Santo. Por favor, Senhor. Tu que vives em nós, manifesta-te através de nós, Senhor. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que traga aqueles que têm problema nessa área para a liberdade, Senhor. Queremos lembrar de algumas coisas, sentimentos que acompanham, tristeza, autopiedade, autodepreciação, apatia, indiferença, complexo de inferioridade, insegurança, senso de inaptidão, sentimento de culpa, agonia, desânimo, desespero. Já pensou em suicídio? Solidão, ciúme, agressividade, depressão, posição de domínio, espírito controlador, manipulador, personalidade possessiva, sonda-nos, ó Deus, por favor. Esse sentimento de rejeição que opera na vida dos irmãos. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito, bondoso Espírito, o Senhor está me lembrando da obra de Cristo. Foi o mais rejeitado entre os homens. A profecia de Isaías 53 fala que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Se há algum problema de rejeição com a tua vida, ele morreu por isso. Ele sabe o que é ser rejeitado. E ele foi até a morte para que essa rejeição fosse fora da tua vida. Em nome de Jesus. Olha para Jesus agora. Vai trazendo, Senhor, consciência de pecado, necessidade de arrependimento, perdão, confissão, restituição. Pero novo, Senhor, na vida. Se tu precisa abrir o teu coração para alguém que está ao teu lado, pela autoridade do nome de Jesus, para que tu fale e receba graça de Deus. O Espírito do Senhor não está somente em mim ou em alguns, ele está em todos aqui. E ele nos deu a autoridade para pôr em liberdade os cativos. Põe as mãos sobre aquele que está confessando, aquele que está dizendo alguma coisa para ti. Ajuda-o. Ajuda-o em nome de Jesus. Nós falamos contigo, Satanás, em nome de Jesus. toda a tua forma de agressividade, fazendo com que essa fortaleza viesse na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Eu te digo que fosses vencido pelo nosso Senhor. Portanto, te damos ordem de que tu deixes completamente, não tenha mais nenhuma influência sobre a alma, sobre os sentimentos dos nossos irmãos aqui. Em nome de Jesus. Estás repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Fora desse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Uma nova unção sobre essas pessoas, Senhor. Uma nova unção do Teu Espírito. Faz manifestar Teu Espírito no profundo e no escondido, Senhor, para pôr em liberdade nossos irmãos, em nome de Jesus. Isso. Agora, começa a falar numa nova língua que Deus te deu. Teu Espírito diz que quem fala em línguas fala com Deus e a si mesmo se edifica. Você precisa ser edificado no lugar do vazio que ficou desse Espírito. Agora seja cheio do Espírito Santo. Ele com toda a graça te enche agora em nome de Jesus. Alegra o coração dos nossos irmãos, Senhor. O fruto do Teu Espírito começa a manifestar-se de uns para com os outros. Sara os relacionamentos, Senhor, por causa desse problema. Traz cura, Senhor, traz a libertação. Todas as amarras em nome de Jesus. Sejam livres os meus irmãos. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Começa a dar glória a Deus, em nome de Jesus. Isso, dá glórias ao Senhor. Ele é o grande libertador. Isso, recebe o consolo do Espírito. É o conforto, a presença. Isso. Isso, vai falando em línguas em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor, te damos graças. Sim, impomos nossas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, impomos nossas mãos uns sobre os outros, para que a tua igreja aqui receba edificação, Senhor. Cura completa da rejeição, em nome de Jesus. Relacionamentos firmes, fortes, decisivos. Aleluia. Isso. Isso, em nome de Jesus. Santo, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Uraraya xereya xerokara. Bahalaya. Aleluia. Tu és bendito entre nós, Senhor. Tua vida em nós, Senhor. Obrigado pela manifestação de teu amor para com. Obrigado pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela reconciliação, em nome de Jesus. Queremos abençoar aqueles que estão embaixo de tão grande sofrimento, em nome de Jesus. Oh, lutas por dentro, lutas por fora. Nome de Jesus. Amém, amados. Se alguém foi rejeitado, aquele que o rejeitou não tem que receber culpa nenhuma. Precisa receber o amor, perdão, a graça. Ainda nesse segundo ponto, entre amarguras e ressentimento, então temos ira. Jesus fala, quando está ensinando os discípulos, ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Sem ira, Jesus está dizendo, sem irar contra os outros. Longe de vós, diz o apóstolo, longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Está incluído ira, amargura, na palavra de Paulo, longe de vós. Paulo diz aos Colossenses também, despojai-vos da ira. Despojai-vos da ira. Tiago diz, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Ira ou raiva é uma emoção violenta de caráter penoso, geralmente caracterizada na Bíblia como grave pecado. Está em Tiago 1:19-20. O texto que eu não sei de cor. Tiago, esse que fala da língua, fala da ira também. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ainda que tenha motivo de se irar, não se ire. Amém? Se tem problema com a ira, precisa ficar livre. Precisa se despojar disso. E seja tardio em irar. Amém? Amém. Aleluia. Todos nós ouvimos. A ira gera contendas, ofensas, gritarias, blasfêmias, pleitos, inimizades, homicídios. É o pecado que atenta contra o amor ao próximo. O Senhor Jesus, quando ministrou sobre os discípulos, ele fala desse assunto. Fala de outros, mas desse Ele fala com clareza. E não adianta muitas vezes tentar acertar com palavras. Tem que tomar uma atitude. Tem que haver uma atitude, uma mudança de mente pelo arrependimento. Bem, queridos. Tem algum sofrimento na sua alma por causa da ira? Vamos orar juntos? Vamos abrir nosso coração ao Senhor? Sonda-nos, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno. Salmodiamos a Ti essa hora, Senhor. Cantamos salmos a Ti, Senhor. Esvaziamos o nosso coração para que sondes o profundo e o escondido. E traz para a luz, Senhor. Traz para Ti mesmo essa emoção terrível na vida de alguém aqui. Nos levantamos contra a ira em nome de Jesus. Tomamos a palavra de Jesus para não se irar contra o seu irmão, se despojar da ira, toda a obra da carne. Senhor, traz um novo sentimento, Senhor. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Leva ao arrependimento, ao perdão. Senhor, clamamos a Ti para que ponhas fim nesta prisão que os irmãos podem estar vivendo, Senhor. Abre o teu coração, Senhor. Fala com Ele. Deixa o Espírito Santo te revelar essas áreas não querer perdoar, palavras e gestos agressivos. Sonda-nos, ó Deus, sonda-nos. Sonda-nos, Senhor. Ó Suririria. Isso. O valor do seu amor, Senhor, é maior do que qualquer rancor. Sim, Senhor. Pode abrir o teu coração para quem está ao teu lado. Todos podemos exercer a autoridade em nome de Jesus. Todos podemos amar o pecador que se arrepende, que confessa e deixa, alcança misericórdia. Põe as tuas mãos, ora com o nosso irmão ao lado, com a irmã, seja quem for aqui. Ô Senhor, obrigado por Tua palavra que revela a nossa situação. Senhor, pedimos que leve ao primeiro acontecimento de ira que alguém teve, para essa raiz do problema, onde foi semeado por Satanás esse nome de Jesus. Nome de Jesus. Isso. É, te despoja disso. É, isso, te despoja. Isso. O Espírito está te fazendo lembrar da pessoa que provocou alguma coisa. teus punhos que se fecharam. Isso, Senhor, põe em liberdade os oprimidos por isso. Põe em liberdade os cativos. Solta as prisões, Senhor. Solta. Isso, em nome de Jesus. Toda essa violência interior no teu coração. Isso, despoja. Põe para fora. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Nome de Jesus. Há poder na tua palavra para restaurar, Senhor. Aleluia. Oh, suririririri barabalaba xantara yeshe. Ministra sobre nós, Senhor. Ministra o teu Espírito, Senhor. Aleluia. Você pode levantar os braços ao Senhor e dizer para Ele: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanta graça. Obrigado pela compaixão para conosco. Obrigado, Senhor. Teu sacrifício não foi em vão. Com ele pudesse pôr em liberdade aqueles que têm problema com ira, com amargura, com rejeição, revolta. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que colocasse os nossos irmãos. Podem ser sarados na sua alma, podem crescer diante de ti. Aleluia, desenvolver sua salvação com temor e tremor. Obrigado pelo que fazes, Senhor. Toda glória a ti, toda honra a ti, Senhor. Obrigado. Oh, surarabarabala yashetereketere. Ondiriribarabara yashetereketere yashetereketere. Graças te damos, Senhor. Amém. Não há pecado, não há culpa, Senhor. Maior que o teu amor. É verdade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Rendemos louvores a ti, Senhor. Estamos cheios de gratidão a ti, Senhor. Aleluia. Estão alegres os irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Podemos andar mais um pouquinho só? Não? Estão todos congelados? Ah, então vamos deixar com que o Espírito nos aqueça, né? Hein? Amém? Aleluia. Encerramos? Umas 2 horas, mais ou menos. Ah, um pouquinho só. É bem... Quero só ver um para não ficar no meio e amanhã, então, nós podemos liquidar o restante. Quem fala mais rápido pode errar, né? Amados, a terceira área que queremos ver, então, agora é medo, sentimentos de culpa e lembranças. Barbada. Barbadinha. Bem rápido, amados. Nós já falamos um pouco durante esses dias sobre medo. De qualquer coisa. De qualquer coisa. Primeiro medo foi Gênesis capítulo 3, diz: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Medo. Medo de Deus. Medo de Deus. Está tão aprisionado que tem medo de chegar a Deus para trazer sua confissão. Medo de Deus. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Medo. Que é o medo? Medo entrou no coração do homem juntamente com o pecado. O homem teve medo de ser corrigido por Deus e se escondeu. O medo produz incredulidade, demonstra a incredulidade. O medo demonstra também não confiar no amor de Deus e no cuidado dele por nós. Ansiedade também é medo, seja do futuro, da falta de comida, bebida, dinheiro. Ansiedade. Alguém tem esse problema? Está com medo da ansiedade. Se liberta, isso mesmo. Nada de medo. Medo é uma fortaleza que vai crescendo e impede de ser aperfeiçoada no amor de Deus. Várias situações de medo: medo do futuro, medo das pessoas, medo de autoridades. Você não fica com medo quando o policial chega perto? Medo de alguns animais, medo de cachorro, medo de barata, de borboleta, de rato. Fobias de altura, de escuro, de lugares apertados. Medo de morrer. Alguém tem medo de morrer? Todo mundo silenciou, hein? Medo de perder quem está à volta. Medo da luz. Alzira deu testemunho. Medo do escuro. Medo de tanta coisa. O Senhor diz: não temais. Sabiam que para cada dia o Senhor tem um registro na sua palavra? Não temais. Creem nessa palavra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Os apóstolos nos advertiram também: o medo produz ansiedade. Paulo diz que em Cristo nós somos supridos de cada uma das nossas necessidades. Aleluia. Amém. Quem precisa ficar livre do medo? Bastante gente. Todo. Aleluia. Uns nem levantam a mão de medo. Aleluia. Eu vou juntar com medo, vou juntar sentimentos de culpa. O Evangelho de João diz: e acusados pela própria consciência. João, na sua carta, diz: se o nosso coração nos acusar, às vezes nós somos acusados por nós mesmos. Tessalonicenses diz: a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Sentimento de culpa, que é? A culpa é resultado de pecados cometidos. Quando cometemos, algo desperta em nós e nos sentimos culpados pelo que fizemos. Quando não são confessados e não há restauração com que está envolvido, vamos acumulando essa culpa e se torna uma fortaleza em nós. 3:13. E Satanás se aproveita dessas situações para nos trazer tremenda acusação. Está sempre nos acusando. E nós cada vez vamos nos encolhendo mais, porque ele vai dizendo uma coisa que acontece mesmo. Mas às vezes, Rogério, quando já operou a pessoa, já pediu perdão, mas ela não se perdoa. É, também. Então, a culpa dela é maior que a culpa de Cristo. É, exatamente. Justiça própria. Né? Justiça própria, famosa. E nós... Aleluia. A Rosana está dando testemunho que foi liberta também. Justiça própria é bravo. Erramos quando ocultamos o pecado, quando transferimos a culpa. Lembra que Adão fez isso logo em seguida? Essa é a mulher que tu me deste. É, acusou a Deus. É. Quando justificamos a culpa, né, conforme então a Rosana falou aqui, racionalizamos a culpa. A nossa mente diz que nós não temos culpa nenhuma. E Satanás vai falando sobre isso. Escapamos da culpa através de distrações. Muitas atividades, entretenimentos, bebidas, droga, sexo, etc. Isso faz nos escapar disso. E Deus quer tratar isso com esse sentimento. Nossa alma precisa ficar livre para amar e servir ao Senhor. Sentimentos de culpa e, terceiro, lembranças negativas. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Nenhuma lembrança negativa. Nada que aconteceu lá não sei quando, ou ontem. O Senhor diz que nem se lembra do pecado. E nos ensina a trazer a memória que nos dá esperança. Esperança. Amém. As coisas antigas já passaram. E tudo se fez novo. Nada de lembranças. É outra fortaleza também, né, de que estamos mostrando para os irmãos. O diabo lança a culpa, condenação, prende a pessoa no passado, a pessoa fica sem condições. Nós precisamos tomar uma atitude com cada uma dessas: medo, sentimento de culpa e lembranças. Não guardar isso no nosso coração. Nosso coração precisa ficar limpo, livre para servir ao Senhor. Isso nos impede de crescer. Isso traz uma série de outras coisas: amargura, ressentimentos, mágoas, tristezas. Fica livre disso, né? Se confessar, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Então era tudo isso. Agora vamos orar sobre medo, sobre sentimento de culpa e lembranças. Amém? Isso. Vamos ministrar uns sobre os outros. Quero acompanhar meus irmãos orando. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por essa noite tão preciosa, a tua palavra. Obrigado que teu Espírito toma essa palavra e traz vida. Não ficamos na letra. Não ficamos só vendo coisas, ouvindo algumas coisas, mas queremos tomar atitudes claras, conforme a tua palavra, Senhor. Esse assunto de medo na vida dos irmãos, qualquer sentimento de culpa ou alguma lembrança, tomamos autoridade em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Pomos em liberdade os irmãos, corremos para Cristo, olhamos firmemente para Ele, todo esse peso e pecados, ficamos livres em nome de Jesus. Nome de Jesus. Obrigado por tua palavra que nos assegura que é para não temer. Ó Senhor, que bom, Senhor. Seguramos na tua palavra, Senhor. E a tua palavra gera vida em nós, Senhor. Aleluia. Põe em liberdade os meus irmãos, Senhor. Qualquer um aqui que tenha medo, põe em liberdade ele, Senhor. Ó Senhor, resolve essa situação, Senhor. Medo de qualquer coisa, Senhor. Resolve. Põe em liberdade o irmão para que ande com sua cabeça em pé, contemplando a Ti, olhando firmemente para Ti, vendo a alegria de quem passou todo o sacrifício por nós. Ó Senhor, devolve a alegria de viver a todos. Aleluia. Oh, sem nenhuma amarra, nós agora levantamos contra tudo isso em nome de Jesus. Isso, confessa uns aos outros para sermos libertos, confessa uns aos outros para serem curados em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, surararara barayoshetere. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Enquanto alguém abre o seu coração a Ti, Senhor, manifesta a alegria, o gozo. Aleluia. Enche-nos do Teu Espírito agora, Senhor. Enche-nos de novo. Enche. Lugar do medo, lugar de culpa, o lugar de lembranças. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Faz fluir do interior como rios de água viva. Sermos lavados. Nossa alma, Senhor, queremos ter ela santificada para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, suriri maraya shetere kaitai. Aleluia. Estão felizes, amados? Vamos nos abraçar uns aos outros? Aleluia. Isso. Isso. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias a Jesus.